o Jugo, Nine, Cabalista, Red Louco, Said no beat, DJ Bulldog. Expressões criativas que ativam meu instinto. Esse momento sinto, nesse planeta fico extinto. É somente eu, essa batida e a caneta. Foi a forma que encontrei pra fugir desse planeta. Uma nova esfera, uma nova dimensão. Um tipo de sentimento que foge da razão. Ideias que pairam e deslizam sobre o beat. Satisfação sobre a canção, desencanado de fazer um hit. Que eu busco apenas é felicidade, é prosperidade. Um jeito simples pra fugir da pilantragem. Sigo na fé e vou traçando meu caminho. Meu correndo sapatinho pra chegar no meu destino. Tem que esquecer todo dia o que alguém já me fez. Mas tá tranquilo, respire e conta até três. Eis mais um cara que da derrota não virou freguês. Pois acredito simplesmente é no rei dos reis. Minha luz vem do céu, meu Deus é bom. Pode vir que tem. Sou eu de novo. Pode acreditar. No arregaço. Rap nacional mais uma vez fazendo. Na vida eu aprendi que não é impossível ser feliz. Pra ser um fruto na terra tive que ser a raiz e começar lá de baixo pra um dia cortar o céu. Minha semente é a mente, caneta, beat e papel. E apesar dos pesares eu vi que o muito foi pouco. E tudo que eu plantei tive que plantar de novo. Já representei a morte, mas hoje eu sou a vida. A persistência e a coragem são marcas da minha corrida. E caminhando contra o vento eu sempre vou mais além. Pois a justiça divina me ensinou a fazer o bem. Vejo a vida e a bonança mesmo depois da matança. Nos olhos de uma criança vejo a fé e a esperança. Depois de tudo que eu fiz, a correria valeu, pois sempre prevaleceu a confiança em Deus, que me tornou um homem forte mesmo depois dos boicotes. Em várias noites de corre, contando apenas com a sorte. Minha luz vem do céu, meu Deus é bom. Uma levada bem feita, respeito o instrumental. Vamos aí, desanima não. Mantenha a calma, nem treme, segue na ideia. Queria saber quem foi que me colocou limites e quem falou que não existe mais solução pra essa crise. Nesse momento turbulento, mundo globalizado, o forte corre, se move e o fraco fica parado. Loucura lúcida, eu sei, quem vinha contra encarei. Tive que replanejar as coisas que programei. Eu já me vi parado, sentado à beira do caminho, como um pássaro sozinho, abandonado no ninho. Sou vacinado, ligeiro, pronto pra casa cair. Pois nessa vida aprendi, há muito sabe engolir. Mas aprendi a digerir e de volta a cuspir. Vamos pra reagir e a vitória sumir. Creio num rei soberano que guia todos os povos. Sustentação não suporto, me levará junto aos mortos. A esperança prevalece, por isso que eu tô na luta. Pois só aparece arco-íris somente depois da chuva. Minha luz vem do céu, meu Deus é bom. Pode vir que tem. O microfone é pra quem pode, gosta da parada. Eu prossigo na batida. Gosta da parada. Meu Deus é bom. Mesmo que tu ache que não é bom, vou seguir fazendo meu sol. No arregaço, rap nacional mais uma vez fazendo estrago. Pode acreditar, tá, moramba.